Sei que não é a vida que sonhou pra mim, mas ser doutor eu também nunca fui afim. Então não chora, logo menos vou parar, sossegar. Oh mãe, a noite é longa, já é tarde, vai dormir. Peço a bênção e saiba que eu cuido de mim, e volto antes da senhora acordar. Difícil falar o que aconteceu, mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu. Mas fica tranquila, não é culpa da senhora. Sentei na vida louca em busca de uma melhora. Mas não chora mais, mamãe, tô construindo seu castelo, minha rainha. Mas não chora mais, mamãe, me envolvi no crime pra te dar uma boa vida. MC Ramon Conexão, pega a visão, pega a visão, ó. Oh. Difícil falar o que aconteceu, mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu. Mas fica tranquila, não é culpa da senhora. Sentei na vida louca em busca de uma melhora. Mas não chora mais, mamãe, tô construindo seu caminho.